249, controle 198, 1170. 198, 1170, boa noite. Com 1170, passa 2000 na POCA. Com 1170, contato na vela de colagem, vou para nível 370, sai da POCA. 370 na POCA, 1170. Solo 62 na 2? Castiga. Vou informar ali o trecho aqui que a faixa da entrada do pátio 3 aqui, via aquilo, tá um pouco apagada, tá com a pista com olhada aqui, tá atrapalhando um pouquinho a visualização. Sente, vai passar pra infraero. Obrigado. Salvador, o 2228, Pozarro, tem condição de voar? Pelo 2228, está apenas aguardando superação com o tráfego na chegada para a pista 90 após ser autorizado. Ah, maravilha. Estão aguardando, obrigado. 4062, obrigado no localizador. 4062, com bloco de aproximação, chame torre 1895. 1895, obrigado, até a próxima. Aprisona 52, autorizado, sinal ILS, XR, pista 10, reporte estabilizado. CD2228, tráfego já superado, agora está autorizado a prova de conquista. Ao cruzar, ao passar por água, voa com disco então, 2228? Sentido, é presente. Ah, muito obrigado, fica presente, voa com disco, 2228. Espera, quando lá, torre 1895, maluco. Então, posso tirar a tabulagem 295, azul 4228. IP4900, reautorizado TC, 2000 pés, ajuste 1097. 2000, confirma ajuste? Ajuste 1097. 1097, 2000, 3490. Torre, boa noite, voo 1098. Boa noite, mantenha o ponto de espera. 098. Mantenha o ponto de espera com 098. Uno 1170, foi pro Zipar. Direto Zipar, gol 1170. Tan 3891, boa noite, chega de bom, se desce para 4000 pés, ajuste 1017. 191 ali, mantém. 098 alinhar e manter pista no zero. Motivo 098. E o azul 4221, táxi até o ponto de espera. Táxi até o ponto de espera, 4221. alterno 1170, chame Recife em 12545, alterno 12685. 12545-2685, boa. Trip 4900, está autorizado final ILSXY, pistão na 0, em redução para 1909, reporte estabilizado. 7 reduzindo, trip 4900, informa estabilizado. Andrei 152, complete aproximação, torre 118, decimal 95. 3-2. Ok, ciente, iniciando decolagem pistão no 0, 1098. Andrei 2228. Chame Recife, frequência 1288, alterno 260. Agora com Recife, 1288, alternando 1260 por 2228 da passarela. Bom trabalho, uma ótima semana. Igualmente, obrigado. Zuno 52, datão autorizado pouso, vento variável 3-2. Livre pouso para 3, Zuno 52. Zuno 098, decolado 5-7, chamo controle em 19-8, boa noite. 19-8, obrigado, boa noite. Após o pouso do Airbus, a final ali mantém, azul 4221. Zona 52, no solo 59, a livrar à direita, agilizando manobras, por gentileza. Chame o solo 211, boa noite. 211, já livrou. 1895, a torre, Salvador. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Boa noite, 3P4900, passando externo. Azul 4221, autorizado decolagem, vento calmo. Trip 4900, cheque trem, continua aproximação, pista molhada, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, trem baixo travado, o trip 4900. 6152, prossiga 612. Ingressa Alfa pro 612, é correto? Afirma, Alfa Juliette 612. Alfa Juliette pro 612. Livre pouso, vento calmo. Livre pouso, vento calmo, 4900. Azul 4221, decorado aos 0301. Contate o controle em 198, bom voo, boa noite. 198, obrigado, tchau. Salvador, boa noite, Azul 4221. Azul 4221, contato radar na decolagem, soltou na nível 340, Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, Azul 4221, no subindo 340. Salvador Azul 4221, pode manter a proa 150 por umas 10 milhas de formação? Autorizado desvio, Azul 4221. A gente vai reportar retornando Azul 4221. Solo 02, Solo Braço, Solo 03, corrigindo. Solo 211, Trip 4900, boa noite. Solo Braço, Solo 211, obrigado, volta abaixo. 4900. O Trip via Kilo Pátio 3, atendendo o sinalizador. Kilo Pátio 3, o 4900. Retornando da EOS, o 4221. Azul 4221. Bom dia, Trip 53 na 3. Prossiga. Por gentileza, autorização para João Pessoa. Gente, seu plano está vencido. Confirma a hora do DLA? Eu não teve DLA, não? Não sei dizer. Confirmativo, eu vou confirmar aqui com a empresa e já te digo. Obrigado. 9098, chame Recife em 1245, alterno 2085. 1045, 2085, obrigado. Então 3891, desça para 2000 pés, ajuste na 017, autorizado o sinal ILS, repita na 0, repor estabilizado. 2000 com 0017, livre da restrição em pelo, pode ser direto 2000. Sim, ativo, livre da restrição. É, Tilta 3891, livre. Obrigado, projetado. Autorizado 3891 na Boa Duna. 3891, autorizado Projeto Duna, informe estabilizado. Duna, informa na estabilizado 3891. Azul 4221, chame Recife em 13325, alterno 3395. 3325, 3395, 422 da Azul, obrigado, tchau. Salvador é o Felipe 4901. Eu estou aguardando aqui para fazer a aeronave. Então, para enviar essa posição. Ciência. Trip 5393, pronto, copo. João Pessoa, 190, recola 10, esquerda, saída Pucajama para direto, controle 198, transponder 5517. Cuidado, João Pessoa, 190, do clã da Pucajama, 0, curva esquerda, na saída Puca, 198, controle 5517 no transponder, do trip 5303. Saída Pucajama, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 5393. Correto, reporte pronto. Chama lá pronto, 5393. Trip 4900, posição prevista é 4 Lima, ok? E 4 Lima, ela fica próxima aqui, esse evento que já está parado? Confirme? 4 Lima, próxima evento que já está parado aqui? Olha, daqui eu não tenho essa, não posso te dar essa certeza, ok? Tá, sim, obrigado. 72, desce para 2000 pés, na proa de Duna, ajuste na 097. 2000, Antônio de Duna, 10017, gol 1172. Tá 3891, complete aproximação, chame torre 1895. 1895, obrigado, boa semana. Bem. Salvador, boa noite, tá? 3891. 1891. Cheque trem, livre pouso, vento calmo, pista molhada. Sente o TAM 3291. Solo 1 no solo, Zuno 3, chama o solo 211. 3291 livrou. Táxi via Alfa até o portão 241. Via Alfa, portão 241, na sua 3291. RLS, gol 1172. Gol 1172, chame Torre, 1895. 1895? Negativo. Salvador, boa noite, eu vou no 1972, estabilizado na LS X-Ray. Pulou 1972, ciente, cheque, trem, autorizado pouso, vento calmo. Considere a pista molhada, que se pousar o senhor verifica com as condições pra gente. Ok, tá livre, pouso, vou 1172. Cheque, trem. Vai baixar, travado. No 72 no solo aos 20, chama o solo 211, pode livrar. 211, 172. Tá molhada a pista ainda? Tá úmida. 1172. Puxa aí, grato. É. Salve Salvador, boa noite, 1172, livrar. 1172, táxi. Esse é Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o portão 11, 1973. Gol na 972. Cantou a chorada Mari, Express 250. Para 050 na Mari, qualquer. Afirmo. Autoriza a produzir a terra da presença? Somente Duna. Duna da presença, dado gol 1972. Salvador, Tan 3152, ciente da Bravo 350, Marcel. Ciente, agora 350, Marcel. Guarda. Bom, o 1963 aqui está um pequeno desvestido para essa informação. Do 80 para o 90 para o 50, voo 9972. Voo 9972, desce para 2000 pés. Ajuste 1097. Para 2000, 1097 ajustado. Voo 9972. Pronto, cópia? Pronto. Frisado, Maceió 330, decola 1-0, com a esquerda, saída para o Caracaju, intercepta por isso que 5-8. Controle 19-8, transponde 5-5-4-6-2. Frisado 330, Maceió, decolando da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, número 58, 198, 5546, copiou 3152. Correto, 5546, reporte pronto. Boa tarde. Pushback, acionamento 35393. Autorizado, reporte táxi. Sistema Autorizado ILS, Gol 9102. Autorizado ILS, reporte estabilizado, Gol Funcionamento TAM 31-52-06. Claro, minha dúvida é por táxi. Boa tarde. Táxi 3593, 66 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando o Recife. Autorizado táxi, ponto de fora, torre, 1895, com voo. 95, obrigado, bom dia. Utilizado ILS, Gol 972. Gol 972, controle de aproximação, chame a torre, 1895. 1895, Gol 9972. Salvador, Gol 1972. Baixado e travado. 972, autorizado pouso, pichão zero, vento calmo, pista úmida, não chove sobre o campo. Gente, livre pouso, Gol 1972. Torre, bom dia, 35393, quanto espera passar? Bom dia, mantenha o ponto de espera, 5382. tem o trip. Lima tem. Sete dois no solo, aos 37, vou livrar a direita, solo 211. Que vai chamar 21 a moto, 971. 211. Gente, Patinha, quanto para a torre? 1895. Pátio Índio, 1895, tá? 3172. Solo Golfo 9. 72, táxi Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 393 decolado ao 0 para os 39. Chama controle 198, boa noite. 198, boa noite, obrigado. Estou em Salvador, está 3152, ponto de espera pronto. 3152, alinha e mantém. Alinha e mantém. 190 na PUCA, por gentileza, a possibilidade de voar a Caju com a referência? Mantenha a saída agora de coordenação, corre-se. Adão. Trip 5393, autorizado para hoje, Aracaju. Aracaju, obrigado. Solo, poderia confirmar a posição pelo 972? Informação que tem a posição 3. Confirma posição 3? Afirma 3, não pode 3. 3, pode ser oficial. Condições de voar direto Recife? Com certeza, muito obrigado, Recife. Motivo, Recife está presente, trip 5393. Muito obrigado, boa noite. Seguida uma TR decola da frente, também já subida, vocês vão aguardar aí mais um minuto e meio, ok? Eita. Então, tá cumprindo o mesmo perfil de subida. Só vai pra João Pessoa. Só pra João Pessoa. Um 5-2, livre decolar, vento calmo. Livre decolar é 10, vento calmo, 3-1-5-2. Colado aos 4-4, chame o controle em 19-8, então 3-1-5-2. 19-8, pode ir. Controle, tá? 3-1-5-2, boa. 3-1-5-2, contato radar, decolagem, subo para o nível 330, da presidente da Voanja. 330, na Protijamo, tá? 3-1-5-2, poder coordenar também, Marcelo? Mantenha a saída, aguarde autorização. Informo que vai ter tráfego na posição de 10 horas, 14 milhas, cruzando 065 para 190, Alfa-Tango 72 para João Pessoa. Não, inicialmente não será possível a proa. Ok, então tá voando, chamo, está presente, está 357, 3152. Pode 3152. Sim, senhor. Está ultrapassando a TR verticalmente, já pode voar Maceió? Aguarde, vou poder conhecer. Obrigado. Está autorizado a proa de Maceió. Maceió, obrigado. Trip 5393, informe a razão de subida. Quantos pés por minuto? Sim. A 3152, já superado o tráfego, agora posição de 12 horas, 13 milhas, Alfa Tango 72, empregando 500 pés por minuto e a subida cruzando 085 para nível de voo 90. Estou ciente, estou entregando no momento 2000, que eu estou acelerando, o 3195 e a ascensão 330.